no ar, Nominata 616. Olá, pessoal, estamos cortando mais um Inominata 616 e hoje não vai ter a vozinha grossa do Venom porque o Paulo ficou com vergonha alheia, apesar de que eu tava usando efeitos especiais pós-produção, né? Oi, aqui é o Felg, ainda bem que não teve a voz, a segunda voz do coveiro. Olá, aqui é o Paulo e o Venom tem um sério problema de TDAH com falta de memória. E como convidado aqui hoje, né, continuando nessa trajetória, nessa trilogia, que na verdade é um dos dois podcasts, falam sobre trilogia do Venom, né? Henrique Bracarense. Olá, amigos do Inominata. Estamos aqui para discutir a maior trilogia de filmes de heróis de todos os tempos. Eu acho que as expectativas, né, que não eram muito altas para o pessoal que assistia Venom, e quem manteve essas expectativas deve concordar que o terceiro filme até que, digamos assim, deu uma surpreendida, né? Pelo menos no meu ponto de vista. Porque numa sequência de produções que eram de 100, mais ou menos 100 milhões, 110 milhões, e essa última de 120 milhões, eu até me surpreendi com a quantidade de efeitos especiais que tinha, né? Mesmo com inflação americana e por aí vai, né? Foi até uma grata surpresa. De uma maneira geral, podemos dizer isso? Fechou no alto. Assim, a gente já teve pouco de insinuação de como que visualmente Venom podia ser rico. No finalzinho do segundo filme, mesmo ali sendo pandemia, o pessoal passando um pouco de necessidade. Mas especialmente o terceiro ato desse filme é uma coisa de louco. O pessoal gastou e gastou bem. Não, terceiro ato pra mim, eu acho que se fosse apostar e colocasse esse terceiro ato já no primeiro assim, imagina como é que seria essa trilogia, né? Mas sabe qual é que eu vou discutir lá pro final, que eu tinha umas ideias assim, de como a coisa se concatenou, né? Tem alguém aí, de uma maneira geral, o que é que você achou? Fechou no alto? Fechou no altíssimo. Ali foi um ponto alto aí, realmente, dessa trilogia que a gente não dava nada, né? E, cara, fechou muito bem, fechou no, de uma forma muito boa. É um road movie, cara, bem legal mesmo, né? Toda essa... Bom, a gente vai falar mais pra frente e tal, mas é isso. O filme fechou num ponto muito bom mesmo. Acho que até espero que continue investindo na franquia aí, porque o filme deixa espaço pra isso. Dizer que fechou, porque não fechou, a verdade é essa. Ah, vai haver um 4 de alguma forma, vai haver um spin-off, então eu diria que é quase como se fosse um seriado. A gente sentiu mais um capítulo de uma série que ainda vai chegar no seu season finale. Mas você pode colocar como uma trilogia, vamos dizer, por enquanto, né, do Ed Brock e do Tom Hardy, vai. É, pode ser. É, a história do Ed Brock fechou. Embora, assim, se a gente tiver, sei lá, o filme do rei de Preto, vão oferecer muito dinheiro pro Tom Hardy e ele volta, mas... Não, certamente. A gente sabe que ficou muita coisa aberta. E vamos pegando justamente o gancho desse protagonista aí, que é o Tom Hardy... e vamos falar sobre a caminhada até o momento aqui, né? É engraçado ver quando você vê a primeira foto num filme que foi 2018? Foi 2018. Então não faz tanto tempo assim, né? Mas o Tom Hardy era um Ed Brock realmente muito moço, muito novo, né? E contando na história do tempo do Venom, não deve ter passado a mesma quantidade de tempo que se passou no tempo atual. É, pelo que eles falam no filme, é um ano, né? Desde que ele conseguiu o simbionte, passou um ano só. É, mas coitado dele, porque desgastou o pobre, né? É, a impressão que der é que foi um ano de doutorado, porque o cara tá só um bagaço esse filme. Ah, então tá um pouco. Se tem uma coisa que esse filme, a versão brasileira desse filme acertou, o título, porque o título tem mais a ver na versão brasileira que na versão original. Porque, cara, você bota a última rodada, você olha pra aquele Ed Brock, passa o fiteiro de ressaca, maior cara de pinguço, totalmente a última rodada aquele ali. Ele andando de qualquer jeito, aquela mesma camisa que tá, acho que 3, 4 dias do México, e com problemas de percata, né, que tava andando de percata, percata que não sabe, aquela sandália, e ele andava todo meio quebrado, como se tivesse toda hora arrebentado. Antes mesmo de estar nos atos finais do filme, você vê que quando o Ed Brock lá corria, ele corria meio destrambelhado assim, e é curioso ver como... Durante todo esse filme, o Venom vai lá, ele tem essa ânsia de se tornar algo mais, um tal de um protetor letal, mas o Ed Brock nunca foi herói, digamos assim, até o ato final, vai. O Ed Brock tá ali só pra correr, pra sobreviver a essa conexão com o Venom, né? E agora ele aceitando o Venom com a conexão para os dois sobreviverem, né? O Ed Brock tá ali com aquela cara de brasileiro pós-pandemia, que apanhou demais, sofreu muito. E acho que esse negócio que o Coveiro falou é bem verdade. Ele passa o filme muito resignado, assim, muito meio abatido. O Venom toda hora tá querendo ir pra frente e ele tá lá vencido. Que é interessante, né? Porque quantos filmes de heróis você pensa que o protagonista ia passar... Tirando o Batman do Nolan, que é denso, visceral e realista, quantos filmes você ia pensar que o protagonista ia passar batido desse jeito? Foi uma sacada legal que eles fizeram. Não teve jornada do herói nenhuma pra figura do Ed Brock, salvo no final ali, em que ele, digamos assim, tem um paralelo a fazer, e que aí tanto ele como o Venom se convence pra se sacrificar. Mas eu, mais uma vez, vou deixar isso pra hora certa. E a gente tem, logo no começo do filme, que é uma surpresa, né? Uma conexão com a cena pós-crédito de Homem-Aranha sem volta pra casa, né? Que é justamente aquela cena pós-crédito que a gente tava discutindo no outro podcast que não deu em nada. Só que aí ela podia ser ignorada, mas ela não passa desapercebida aqui. O que me deixa com a pulga super atrás da orelha sobre o que eles ainda pretendiam de até ampliar um pouco essa cena e deixar ela aqui. Então a gente comentou até muito no final isso no podcast anterior. Então eles ampliam aquela cena do Barman. Ele tá lá bêbado, lamentando, vindo tirando onda porque ele tá embriagado. E aí ele ouve toda aquela história maluca sobre alienígenas roxos, super-heróis e por aí vai. Eu acho que tem uma razão, cara. Não, é bem simples. Eles só queriam realmente conectar um filme ao outro pra deixar o negócio minimamente redondinho. Que você, assim, se você assistiu o pós-crédito do segundo Venom, você não precisa assistir o pós-crédito do de volta. Sem volta pra casa, porque já tá no filme. A gente concordou, Paulo, que assim, aquela cena não deu em nada, né? Porque não deu em nada. Mas mesmo assim, eles assim, vamos manter. Não deu em nada, mas vamos manter na cronologia do Venom. Mas eu acho que aquele negócio... Ele foi amarrar, meio, né? Ele foi meio feito por... Acho que a gente até comentou isso no último pod. Eu acho que foi muita questão do imbróglio de não sabiam se ia continuar filmes do Aranha passado no MCU e tudo. Porém, eu não sei se vocês repararam nisso, mas eu acho que isso deve ter uma sequência no Sonyverso, sim. Porque os efeitos visuais dos portais, do pessoal, dos xenófobos e das viagens dimensionais, são os mesmos que usaram, por exemplo, no Vingadores Ultimato. Tipo, eles mantiveram a consistência visual ali. Então eu acho que eles podem querer dar uma amarrada com essa brincadeira de multiverso, sim. E eles até mudaram um pouco, né, o transporte do Venom. Ele parece que agora foi Venom Eno de Brock, né? De uma realidade pra outra, ele foi sugado, né? Aham. Uhum. Parece que ele foi sugado. A gente não viu exatamente como é que os seres chegavam naquela realidade do Homem-Aranha, nem como eles iam embora. Na verdade, eles iam embora com um clarão, né? Uma coisa assim. Parece que foi isso. Mas não foram sugados. Aí modificou um pouquinho, né? Que parecia como se fosse uma corda puxando um arame e puxando ele de volta, né? Um negócio assim. E aí, curioso que ele volta pra uma outra versão de Barman, só que dessa vez cabeludo, né? E tem uma... É um bar mais... Bem mais decaído, né? Bem mais decaído, né? Mas ainda no México. Vale ressaltar, né, que esse Barman, por mais surpreendente que seja, ele tem uma certa continuidade da história, né? E aí ele repete a cena também de deixar uma gotinha vendo lá. O que me deixa hiper curioso se isso não é mais à toa ou vai ser esquecido. Mas a gente não sabe, né? Não, não vamos teorizar demais antes das especulações finais. Mas enfim, deixou lá a gotinha Venom, né? Mais uma prole do Venom lá. Não, tem que contar o que a primeira coisa que ele chega no bar. Diga. O cara, ele foi pro MCU só pra passar uma semana enchendo a cara. Primeira coisa que ele faz lá quando volta lá pro universo é: ah, cansei de multiverso, chega disso aí, ninguém aguenta mais, agora eu vou beber. Aí ele destrói o bar pra fazer uma bebida, eu não sei como é que não tinha vidro quebrado naquele copo. Aí depois ainda manda: ô, aí cara, valeu, tá aqui o troco. O cara destruiu, sei lá. Tá música de barman, né? Se sentindo o próprio Tom Cruise em Cocktail, né? Destruindo tudo! É. O simbionte estava bêbado lá, cara, porque a precisão foi pro ralo. E olha que no outro filme, na hora de fazer, de desenhar lá o que ele viu de memória lá na coisa do Cletus Kasdan, no segundo ele tinha uma mega precisão, virava um desenhista profissional, aí chega aí, quer fazer o Cocktail, pra pegar um copo e destrói 5 garrafas. Aí a gente teve essa prolezinha aí, quando o Ed Brock sai de cena, né, porque ele ouve que no noticiário lá, que o Peter Milligan é o escritor, é o como é o Mulligan, nome, mas como é o primeiro nome dele? O Mulligan. O detetive Mulligan, porque eu tava confundindo o escritor com o policial lá, ó. Enfim, que faz o Stephen Grant? Foi dado como morto, alguma coisa assim, né? Misteriosamente. O que a princípio é um pouco esquisito, porque a gente sabe que deu uma deixa no filme Vendo o Tempo de Carnificina, que ele provavelmente seria o Toxina. E aí o Eddie Brock tá sendo caçado e tal. Aí, enfim, ele sai e ele tem uma lógica aí, junto com o Venom, de que o melhor lugar pra se esconder talvez seja numa cidade cosmopolita feita em Nova York. Então vamos se mandar pra Nova York. O que faz todo mundo ficar oriçado achando Nova York, Homem-Aranha, uhul, vamos ter o crossover aí finalmente no final. Não exatamente. Mas, enfim, é isso que motiva, digamos assim, ao road movie do que o Felga falou aí do Venom, né? Mas aí a gente é apresentado a outros personagens, que a gotinha de Venom que ficou nessa realidade, ele é caçada por um grupo paramilitar hiper misterioso, né? Que é justamente comandado pelo Rex Strickland, né? Que é o personagem desse filme do Shwetel Ejiofor, que não é o Barão Mordo dessa realidade, né? Vale ressaltar. Aqui ele é parte aí dessa organização que mais pra frente a gente vai ver que se chama-se Imperium. O que é que essa organização? Aqui ela remete nos quadrinhos, eu não sei, né? O personagem tem nos quadrinhos. É, o personagem tem, mas ele é como se fosse outro personagem, parte de um comando antigo, antes do Venom, paramilitar, e que foi testado o vínculo desses soldados com os simbiontes. Ah, enfim. Eu senti um pouco que esse pessoal, eles desempenharam meia função do projeto Oversight dos gibis. Sim. Só que aí, em vez do conselho de Reeds, foi meio ligado com o exército. Mas eu acho que a função acaba sendo um pouco parecida. Sim, sim. Enfim, esse é o começo da jornada do Venom aí. Então, como eu falei, né, o filme ele tem uma estrutura de road movie, né? Ele começa no México, né? O Venom, e assim, cara, que vocês falaram, né? O Tom Hardy parece que tá toda hora de ressaca, né? Acho que o Bracarense disse que é o brasileiro que saiu da sobreviveu à Covid. E é isso mesmo, ele parece, e toda hora, o jeito dele andar, tá, toda hora falou, pô, tô descalço, não sei o quê. Tudo quebrado. Tudo quebrado. E praticamente o filme inteiro ele não consegue manter um sapato no pé, cara. É toda hora trocando. Aí tem lá a cena, cara, que é fantástica, que ele vai lá e pedir uma rinha de cachorro. É a primeira troca de sapato deles é aí, né? Que ele vai pedir uma rinha de... Engraçado que Venom adora comer célios, mas é uma... É, eu digo assim, um amor pelos animais, né? Não, mas não, é muito engraçado, assim... Pet friendly total. O no dublado, cara, eu tiro o chapéu pro... Eu não sei quem foi o dublador do Venom, né, no caso. O Venom é o Guilherme Briggs, repetiu, né? Ah, o mesmo que o Paulo falou. Ah, então. Porque tava sensacional, é sensacional a dublagem. É sensacional a voz que ele coloca e tal. E cara, e os trocadilhos que ele faz e tal. E essa parte que ele chega e fala, não, como cachorrinho não, né? O jeito dele falar. É muito boa, cara. Então o filme tem toda essa estrutura e ainda insere, né, vamos dizer assim, já logo no começo, porque o filme é rápido, né? Ele não quer que você fique parado. Ele não é tão curto feito o segundo, mas o ritmo dele é acelerado. É acelerado. Então ele já fala assim, ó, Ed Brock tem que ir até Nova York, e Ed Brock e Venom tem dois perseguidores nesse meio tempo. Você tem aí lá os alienígenas, os xenófobos, que a gente deve falar mais pra frente. E aí surge, né, o Barão Mordor, né, que pelo jeito cansou de ficar caçando mágicos. E agora é caçador de simbiontes, né, e tem toda essa organização e tal. Que de certa forma tem a ver com a Área 51, né. Vale lembrar que mais pra frente a gente também tem, né, uma inserção de uma família. E aí tem toda uma explicação com relação ao contexto da... Eu lembro do Barão Mordor, eu me lembrei que a última função dele em Doutor Estranho 1 era caçar... magos, né? Exatamente. Ele terminou ele tem a mesma vibe dessa variante, né? Só que ele não é místico. Né? Então, aí, de repente, não, ele caça também. Ele até caça, até, né? Os simbiontes têm, né? Tem várias cores diferentes, tal, que nem os magos, né? Que cada um tinha sua cor, tá? Não, isso são as bruxas. É, enfim. Então, o filme já tem esse ritmo acelerado. Tá aqui, aí o Ed Brock, o Venom tem que se virar com isso, tem coisa... E a partir daí, cara, é uma sequência de piadas, de coisas. Tudo isso intercalado entre essa briga, né? Vamos dizer assim, entre o Venom e o Ed Brock, né? Pra tentar chegar em Nova York pra poder provar a inocência dele, né? Que é, tudo isso, todo esse rolo começou por causa da acusação de que ele matou, né, o Mulligan, né? Lá no final do... A gente sabe, na verdade, que é um pretexto que a organização aí misteriosa, que é uma organização governamental, né? Que vale ressaltar, não deixa claro em momento nenhum de como ela opera, mas acima do Rex Strickland aparece um homem das sombras de costas para uma central de monitores e por aí vai, a todo momento, meio que orientando um Rex Strickland. E fez tanto mistério nessa figura, que durante o filme eu achei, nossa, o Carlton Drake tá vivo e tá operando isso aí por trás. Eu achei. Eu pensei que ele ia voltar também. Eu falei assim, deve ser esse cara. E aí, mas não, era uma figura chamada O General, que eu também não sei se tem referência nos quadrinhos, mas é feita pelo Martin McDougall. E é só um general. O único general que eu consigo lembrar dos gibis é o inimigo do Sentinela. Pois não, é, não... Não, não é o caso. Não é o general, não. É que eu acho que, assim, o filme tem muitas... O filme coloca muitas pistas, né, pra você ficar ali teorizando. E às vezes, no próprio filme, ele encerra, né? Essas duas, né? Esse cara que não aparece e tal, e a gente imagina que seja o... Acho que é o vilão do primeiro, né? Ou então, o fato de ir até Nova York. E o pior, assim... Não, mas não é o vilão do primeiro. Porque mais pra trás, ele aparece lá no final, se apresentando. É o general que... É o general que... Não, mas eu tô dizendo durante o filme, eu tô dizendo. Durante o filme a gente acha que é o Cartoon Drake, mas não é. O filme, ele coloca algumas coisas que a gente fica imaginando que ou vai ter repercussão lá na frente, ou então é alguma referência, alguma pegadinha, né? E aí você tem, por exemplo, a questão de Nova York, provavelmente... Quando ele coloca, eu tenho que ir pra Nova York, você fica na ansiedade que ele chega em Nova York. E aí, que vai encontrar o Homem-Aranha, né? E que não, já colocamos aqui, né? Ele só chega em Nova York no final. Exatamente. No, o importante não é o final da jornada, né? É o caminho que você segue, né? Como falou aí. E não tem nada. O interessante aí, como falou desde o começo, vocês estão definindo como road movie, né? É as maneiras que o filme leva pra chegar. Por exemplo, um dos caminhos, primeiro pro ponte aérea, só que o... Vale ressaltar que o Ed Brock e o Venom não tem um tostão furado, né? Até a passagem eles não conseguem pra sair do México. Então eles pegam um avião clandestinamente grudado no avião, né? E que faz o primeiro encontro ali com o tal da criatura chamada Xenófago. Daqui a pouco a gente fala sobre detalhes sobre isso e paralelos com os quadrinhos. Mas é uma criatura que a gente vai descobrindo aquilo ali no meio do caminho. Então, meu Deus, o que é isso? Aquela criatura tá vindo, o Ed Brock não sabe, o Venom só fala... Como sempre faz o Venom, né? Eita, quem é esse? Vai explicando os assuntos pela metade pro Ed Brock, né? Aí, no meio do... O cara lá no meio do voo, não sei quantos mil pés de altitude. E o avião se sustentando. Tem que ir embora, sabe? Ih, Ed, deu ruim, eu vou embora. E o avião se sustentando com aqueles impactos, não sei como, né? E, enfim, do avião, o outro meio de transporte é o paraquedas. Aí do paraquedas, né? Que eu até achei em algum momento que o Venom ia abrir as asas, assim, a lá final de Rei das Trevas, né? Como a gente sabe que tá tendo todas as referências em torno disso. Aí disso, ele anda pelo meio do deserto, que aí, aos poucos, o Venom vai instruindo ele de novo. E aí chega mais um novo meio de transporte inesperado, e que foi o que acho que atraiu a maioria da galera que às vezes nem gosta do Venom, mas nem gosta dos filmes do Venom também, mas vai querer ver porque tem um cavalo Venom no filme. Aí vai lá ver o cavalo Venom do filme, que gera uma das cenas mais insanas que eu já vi no cinema. Aquilo é surreal mesmo. É surreal. Muito, muito criativo, muito divertida, né? E leva aquele lance, né? Que o Venom pode pular. A gente não tinha visto em outros filmes do Venom. Apesar de a gente ter visto uma cobaia grudada no simbionte no primeiro, sugeriu que o Venom tava num cachorrinho no primeiro também. É a primeira vez que a gente vê animais venomizados, né? Não só o cavalo desse filme, mas também depois uma outra perseguição que tem com a trupe de ataque, né? Os soldados de ataque do Império, Rex, né? Que estão atacando o Venom no meio do rio. O Venom tem hora que ele tem que pular pra um peixe, depois pular pra um sapo, depois pula pro Ed Brock de novo. Então, assim, vamos explorar, porque esse é o último filme do Venom e o que puder a gente sair fazendo de criativo, a gente faz. Eu gostei muito desse prólogo do filme. Ele é um, assim, pra mim é o segundo melhor momento do filme. Gosto. É prólogo? O que você fala, o que é o prólogo do filme? O que até mais ou menos. O primeiro ato, vai. É. Mas eu acho que continuo na boa toada da relação de. O Venom e o Ed Brock são muito um filme de buddy cop dos anos 80. É muito aquela relação histriônica. Um puxando uma piada do outro. Mesmo o Ed Brock detonado, ele ainda consegue ter umas sacadas humorísticas boas. E o outro ponto importante é que esse primeiro ato começa o tema principal do filme, que são os sapatos. Eu nunca vi um filme tão cismado com sapato igual esse. De verdade, eu acho que se eu tomasse um shot cada vez que aparecesse um sapato em primeiro plano, eu saía como alcoólico do cinema. Eu acho, na minha teoria, que assim, o Tom Hardy tava querendo trabalhar de boa, não queria se vestir muito nem nada. E queria trabalhar de sandália ou descalço. Aí foi o motivo pra ele fazer isso e ficar mais de boa ainda nesse filme, durante esse filme todo. Porque ele, assim, ele tá claramente relaxado, assim, o sujeito tá super de boa. Então acho que faz sentido, acho que é meias férias dele. Agora, a cena do avião é surreal de boa. Assim, é um negócio absurdamente insano. Eu não sei como que alguém pensa nisso numa sala de roteiristas, porque é bizarro aquilo ali tudo. O cidadão preso num avião, em voo de cruzeiro, aparece um alienígena, eles começam a brigar. É completamente maluco. E aí culmina nisso no cavalo Venom, que gosto de pensar que foi copiado do cavalo de fogo de Metal Gear Solid, sim. Vamos pensar que a inspiração foi dali. Mas enfim, eu acho que o filme, na verdade, ele é secretamente bem melancólico. Quando você chega no final do filme, você constata que melancolia é o negócio que tá ali no cerne, debaixo desse verniz bem-humorado e maluco. Então eu acho que a função desse primeiro ato é bem a gente se envolver com o Venom e o Ed, com essa dinâmica dos dois, pra lá na frente você ficar nostálgico em relação a isso. E funciona muito bem. Acho que eles pegaram tudo que deu certo nos dois últimos filmes e colocaram num pacote bem amarrado em relação aos dois. E agora, com claramente mais dinheiro e mais apuro visual, né? Agora você consegue ver as ondulações do simbionte. Eu assisti ele no IMAX aqui. A qualidade de imagem é outra coisa. Quando ele tá em conflito com o xenófago lá, você consegue ver os membros de cada um. Realmente o orçamento subiu e eles souberam utilizar. Agora, o único ponto que, assim, talvez seja o defeito principal do filme pra mim, o ponto que eu criticaria, é que em algum momento dessa primeira parte, acaba gastando um pouco de tempo demais com o pessoal do laboratório do projeto. Que, assim, tudo bem, é um tempo necessário, a gente precisa conhecer, ainda mais que é um tanto de conceito. Inclusive, esse é o filme mais conceitual, assim, da franquia Venom. Tanto porque ele acaba sendo um backdoor pilot pro futuro do Sonyverso, mas ele vai lançando conceitos que não tinham em nenhum momento dos outros filmes. Inclusive que não tinha no primeiro, né? Ou que até contradiz um pouco o primeiro, porque se você olhar as motivações da trupe que chegou aqui junto com o simbionte Venom, que seria a galera do Riot, né? Eles chegaram com uma outra mentalidade que não tem como se encaixar muito com as motivações desses simbiontes de agora. Sim. Mas completamente compreensível, e a gente vai entrar em detalhes nisso no próximo tópico daqui a pouquinho, porque não existiam ainda as histórias do Donny Cates em 2018. E assim, é interessante que os filmes eles acabam replicando um pouco a jornada do Venom dos gibis. Esses conceitos todos são muito recentes, mas ao mesmo tempo, agora o personagem se sustenta sozinho. Sim. Tanto independente de Aranha, como o próprio simbionte se sustenta sozinho. Sim. Então o filme acaba replicando um pouco o que aconteceu nos gibis, que fica uma sacada interessante. Agora, mesmo sabendo que é necessário esse tempo com a galera do laboratório, eu acho a parte mais inhé do filme, porque são os personagens meio sem graça. Vamos ser sinceros que eu fiquei muito incomodado com a moça cientista que parecia... Ela parecia mais viciada em metanfetamina que cientista. Eu acho que, Henrique, assim, vamos colocar assim num contexto. Comparar esse filme com o primeiro, porque acho que é importante comparar, porque, como eu falei, aquele filme, todo o conceito... que foi criado para aquele filme, o que eles tinham basicamente as minisséries do Venom, muito vinculado ainda ao Homem-Aranha, não tinha ainda a mitologia Venom que a gente conhece hoje, graças ao Donny Cates, tá? Que recriou, né, e reestabeleceu tudo aquilo ali. E também eram outra dupla de roteiristas que guiava aquilo ali, então a direção foi completamente outra. Teve aquelas falhas que a gente comentou sobre motivação do Venom, de virar e por aí vai, e o que eu comentei aqui, que se tivesse, digamos assim, o terceiro ato, que a gente vai ser o principal desse podcast aqui, é o terceiro ato, se eles tivessem, digamos assim, tudo que aconteceu naquele terceiro ato, não só em termos de efeitos especiais ou por aí vai, mas até a lógica dele pro primeiro, mas pra isso dependeria eles terem esperado ou atrasado os filmes 2-3 anos pra ter tudo que se tem sobre o Donny Cates hoje, a trilogia do Venom seria um upgrade ainda maior, porque os conceitos de simbionte, ou de por que eles vieram pra Terra e por aí vai, realmente seriam outros. Então, a Kelly Marcel, que é a roteirista que sobrou do primeiro filme, ela teve que fazer um pequeno, concorde comigo, um pequeno reboot, seria um reboot, um reconceito do que são os simbiontes ali, disfarçadamente. E serviu mais ou menos, né? Pra mim, eu acho que assim, a gente não pode exigir demais. Até para o próprio UCM tem certos conceitos que foram retransformados ao longo do tempo, né? Da própria gente Carter, a criação da SHIELD, como é que seria. A gente sabe tudo isso que tem no próprio UCM. Então, teve que fazer um consertozinho ali numa história que também não é sempre firmada em pedra como foi em Venom. E ela se vira bem. Muito provavelmente, né, quando o primeiro filme foi construído, muito longe de se pensar num terceiro, né? Sim. Tava muito longe. Provavelmente, sim. E convenhamos, os filmes do Sonyverso têm morrido na praia no primeiro, né? Sim. Certo? O Venom, cara, é claramente a grande exceção que a gente tem. É, claro, pelos méritos que têm sido apresentados, né? E uma coisa interessante é que isso que o Coveiro falou reflete muito o fato do Tom Hardy acabar meio que tomando uma propriedade da franquia. Porque... Sim. Ele trouxe a Kelly Marcel, que era amiga dele, trabalhou com ele no Mad Max pra trabalhar no primeiro Venom. No segundo Venom... Ela é de Mad Max? Ela fez a primeira versão do Estrada da... Do Estrada da Fúria. Eu só achava que ela só tinha feito o 50 Tons de Cinza. Não, ela é amiga de longa data do Tom Hardy. Uhum. Aí ele colocou ela no Mad Max, depois levou ela pra Venom, e aí os dois acabaram meio que tomando a franquia pra eles. O que é interessante. E ela estreia aqui como diretora, né? Uhum. O que eu acho, assim, pra ser um primeiro filme, pelo menos eu que entendi, é o primeiro dela de filme como diretora, foi muito bom. Algumas sequências de cena são muito boas. O que tem uma certa falha é de cadência entre as passagens do filme. Sim, uhum. Isso tem uma certa falha de edição, de time, por aí vai. Mas uns atos ou algumas cenas de ação. Por exemplo, a própria cena do Rio, que é uma das primeiras cenas de ação ali do filme. Ela não deve ser fácil de jeito nenhum de filmar aquela cena. E foi muito bem executada. A sequência de acontecimentos ali, que é uma sequência de acontecimentos complicada, foi muito bem executada. Nem mesmo algumas sequências mais calmas, por exemplo, aquela sequência que a gente vai falar daqui a pouco, dele com a família na van, deles cantando David Bowie, aquela sequência ficou muito bem feita. Cara, foi um momento de calmaria e pausa no filme que eu fiquei assim, hã? Mas assim, foi bem pensado, tem uns lances de câmera legais, então assim, para um primeiro filme, ela tá muito bem. Paulo, quer falar um pouco aí sobre essas sequências de primeiro ato, cena de cavalo? Não, esse cavalo aí, a Sony investiu tanto nele que até deram um nome oficial para ele, Voss. Como é que é? Era um nome oficial, Voss. E é mesmo? Não, é sério, tem uma... eu vou ver se eu acho aqui, mas tem uma propaganda da Sony oficial fazendo spot dessa cena, chamando, venha ver o Voss. Eu sei que tem uma história de recap de 8 páginas, acho que é no Venom Verso, né? Ou alguma coisa desse tipo, que tá saindo agora nos gibis, né? É, o Venom Horse ganhou o one shot, ou vai ganhar o one shot, eu não sei se ele já saiu. Não, o one shot é aquelas páginas de complementação, como é, de 3 páginas, 4 páginas que vem junto com o Venomverse. Então tem as histórias principais e vem essas aí que no final dão uma história só, entendeu? E era justamente o que eu tava falando sobre que o Venom, o simbionte, ele tem um sério problema de TDAH com falta de memória, porque ele lá, que o multiverso, tem aqui esse Homem-Aranha aí, não, esquece o Homem-Aranha, vamos encher a cara no bar. Ixi, a gente voltou pra nossa terra, vamos encher a cara no bar de novo. Aí, cachorrinho, temos que derrotar esses caras. Ah não, agora a gente tem que ir pra Nova York. Aí do nada, agora a gente tem que esconder. E fica nessa coisa assim, e o Ed Brock só quer uma coisa sã na vida dele, e o Venom, não, e agora isso aqui, não, e agora aquilo ali, não, vamos no cavalo. Fica nisso direto. O Venom vive do agora e de sentimentos, né? Desde que teve aquela cena no Venom 2, dele lamentando e chorando o Ed naquela boate lá, a gente percebe que o Venom é só emoção. Não tem racionalidade no Venom. Essa empolgação juvenil do Venom com a vida é muito legal, na verdade. Ainda mais quem leu o Venom Broacão dos anos 90, é muito legal você ver esse Venom aí empolgado, descobrindo. Ele dançando com a Miss Chen. Top 5 das minhas cenas favoritas de filme de super-heróis. Então eu acho que esse lance que o Paulo colocou é o tom a mais de diversão pro filme, porque ele ganha uma personalidade que fica muito massa. E você pode colocar que é furo de roteiro e encaixar. Não, é porque o Venom é assim mesmo, deixa. Ele esqueceu, deixa. Todos os furos de roteiro, você pode dizer, não, o Venom esqueceu. É, e o furo de roteiro não é mesmo um furo de roteiro pra dentro do próprio filme. É como se os filmes não se conversassem tão pesadamente ou tão pensadamente como uma trilogia, como acho que o Felga falou aí, né? Não tava pensando, vamos fazer isso pra aí. Foi acontecendo, né? Porque até os diretores não foram se mantendo, então a única pessoa que é o tecido conjuntivo aí é o Tom Hardy e ela. E ela não era a roteirista principal do primeiro filme e foi crescendo aí. E pelo que eu percebi durante as entrevistas aí, o que foi motivando cada cena de existir, a cena do Venom Horse, a cena do ataque no rio, ou de querer ver mais simbiontes, ou vendo por aí vai, ela foi vendo assim, o que vai atrair os fãs? Então vai atrair isso, vai atrair isso, vai atrair aquilo. Eu tive até um certo medo, no decorrer do filme, de entrar naquela linha padrão dos filmes da Sony, de repente virar uma sequência de cenas, virar uma coisa meio que corrida, como se fosse cena de videoclipe. Mas ela foi se sustentando, como eu falei, tem umas certas falhas ali que você percebe, de primeira viagem. Mas justamente para ser de primeira viagem, ela me deu uma surpreendida, não sei o quanto ela acompanhou, ou na verdade o quanto o Andy Serkis estava ali do lado para ajudar ela. Porque vale ressaltar, Andy Serkis, diretor do segundo filme, ele volta aqui com uma voz do Nu, né? E, pelo visto, com a promessa de que vai ter coisas a mais. Então, vamos agora pontuar um pouco sobre os verdadeiros antagonistas desse filme. Vamos começar pelo lado externo aí da história. O Nu aparece, inclusive, com uma cena de introdução aí. Eu até fiquei um pouco assim com o pé atrás, do jeito que ela é feita, que parece que tá narrando aqueles prólogos de filme de cósmico, né? Quase subindo um letreiro de Star Wars, mas sendo que narrado por uma criatura, né? Eu, fui um antigo, criei os simbiontes, blá, blá, blá, blá, blá, blá, com uma cena muito obscura e fazendo mistério com a cara dele. E vai surgindo um pouco de interlúdios de ele falando assim, olha, eu estou perto de me soltar. Para me soltar, eu preciso de essa única chave. E essa chave é o tal do Codex, né? Que aí liga um certo alerta para as pessoas que leram os quadrinhos. Eu sei que a pessoa, a única pessoa que leu aqui, mas não será para sempre, né? Porque a gente tem o compromisso aí de futuramente cobrir os quadrinhos do Donny Cates, né? Refere-se ao tal do Códex das histórias do Donny Cates. Certamente o Henrique vai conseguir explicar melhor do que eu, mas eu vou tentar fazer uma explicação aqui. O Códex é também a chave, vamos dizer assim, que o Null precisa nos quadrinhos para se libertar. Só que não é uma coisa única. O Códex, na verdade, está em todas as pessoas que passaram por um momento a ser hospedeiros do Venom nos quadrinhos. Do Venom, não, de qualquer simbionte. Imagina então de todos os planetas. Então existe uns simbiontes que, na verdade, não são os tais xenófagos como no filme, mas são os simbiontes dos quadrinhos, que são os simbiontes controlados pelo Nu e que estão caçando esse Códex, que não tem nada a ver necessariamente, como diz no filme, com o fato de que o Códex só aparece quando o hospedeiro do simbionte morre e ele é ressuscitado pelo próprio simbionte. Aí liga essa chave. Porque se for isso, meu Deus, apareceu uns 3, 4 códex ali durante o ato final, né? Mas enfim, vamos ignorar isso. Mas nos quadrinhos, o códex basta ser a pessoa ter tido um vínculo com o simbionte. E aí deixa como se fosse uma coisa tão subjetiva que é meio estranho de explicar. Mas deixa como se fosse um código escrito lá na pessoa, não sei se é químico, biológico, se é uma coisa espiritual, o que diabo é. E que até mesmo no corpo morto, enterrado, tem um códex lá no esqueleto da pessoa. Aí, vamos lá, o cara pega um desses simbiontes comandados pelo Nu nos quadrinhos, pega, absorve e vai levando. E vai juntando cada pecinha dessa. Cada vez que junta um códex, vai tornando o Nu mais perto de se libertar lá nos quadrinhos, até que finalmente ele consegue, né? E o tal dos xenófobos não tem nada a ver nos quadrinhos com o Nu. Mas se encaixou bem porque finalmente temos um inimigo do Venom que não é mais um simbionte. Nos quadrinhos é uma criatura. É parecido com a ninhada, né? Parece menos aranha e mais tentáculos nos quadrinhos, uma coisa assim. Que pula em corpos, na verdade. Não é só uma coisa viva, assim, grande. E tá numa minissérie chamada, acho que é Venom Caçado, Venom Hunted, que eu acho que é dos anos 2000. Eu não li essa minissérie, eu não posso entrar em detalhes muito. Mas, enfim, filme é diferente, filme é outra ideia. Pra não repetir de novo outro tipo de simbionte que vem à Terra pra caçar e por aí vai, eles modificaram um pouco o que são esses xenófagos, colocaram no filme como se fossem esses insetos gigantes que na boca tem tipo um liquidificador que tritura os simbiontes, né? E mata de vez. E com isso criou mais um pedacinho da mitologia do Sonyverso Marvel da Sony, né? Expliquei com lógica, Henrique, ou eu falhei em algum momento. Me ajuda aí do que você viu nos quadrinhos e o que, que você achou dessa readaptação aí para os filmes. Mesmo que você falou, é meio... Ele, se eu não me engano, eles usam muito a palavra imprint quando eles falam do Códex no Venom do Donny Cates. É meio como se fosse impressão. É subjetivo. Aham. É meio a impressão que o simbionte deixa no hospedeiro. Então é bem isso mesmo que você falou. Eu achei que para poder dar essa noção mesmo de individualidade, de protagonismo do Venom, foi interessante mudarem, porque aí ele fica central na trama. Senão poderia ser qualquer um. Então foi interessante botarem ele no centro. E é legal porque no primeiro filme, o Venom era pária da sociedade simbionte, igual o Brock era na Terra. E agora os dois viram centrais pra trama do Nu. Então, assim, é claro que isso não foi planejado, mas fica uma jornada legal dele. Ficou viajado pra caramba, acoveamos. Que aí quando ligava o sensor de alerta do xenófobo, ficava aquela marca vermelha ali, momom, um radar. É um negócio completamente aleatório, porque o Venom pode cobrir o Ed até o pescoço. Se tá só até o pescoço... É essa, né? Aham, não dá o sensor. Agora, no momento que cobre a cara, aí já liga. Ficou, assim, completamente arbitrário. Mas tudo bem. Agora, o Nu, eu fiquei surpreso quando eu vi que foi o Unisex, porque eu fiquei bem curioso pra saber quem que era o Nu quando apareceu no trailer, só que não tinha no IMDb ainda, não tinha... Não tinha voz que... também, né? Não tinha sido escolhido ainda, cara. Deve... Pensa assim, provavelmente pediram pra ele, ele gravou a voz lá no... mandou pro áudio de WhatsApp, faltando uma semana pra entrar no cinema. Não, Paulo, não exagera. É, convenhamos, o primeiro trailer que teve a voz, do que apareceu ele, I will annihilate your world, todo mundo se reconheceu que era o Andy Serkis. Então, qualquer fala, a galera ia pegar. Então, não teve como, não. O Andy Serkis vira. Agora, um cara que não fizeram isso que o Paulo tá falando é o possível agente Venom, que não mostraram ele em lugar em hora nenhuma. Então, ele pode estar esperando algum casting. Mas o Andy Serkis, eu acho que ele continua pro resto do Sonyverso. O Nu, ele teve uma adaptação bem fidedigna. Até assim, visualmente ele ficou muito parecido. A trama, a mitologia toda ficou idêntica aos gibis. Eu tive um pouco dessa reação negativa que o Coveiro teve na cena de abertura, porque me lembrou muito aqueles filmes ordinários de Dungeons and Dragons. Parece uma coisa de sessão da tarde, né? Esquisitinho, né? Aquilo ali ficou, eu falei, o pessoal vai fazer meio, sei lá, os 10 mandamentos com simbiontes aqui. O pior que é assim, o filme tava maravilhoso, mas a todo momento que tinha um interlude lá, eu ficava com receio o tempo todo do filme. É, porque esses filmes da Sony, né, uma no cravo e outra na ferradura. Então não dá pra você achar que eles vão segurar a barra até o fim. Agora, os xenófagos, eu acho que nós perdemos a oportunidade de fazer um crossover com a franquia Alien. Dava pra encaixar certinho ali. Xenomorfo, xenófago, tá ali. Agora, eu achei que eles ficaram a ver essa minissérie que eles apareceram. Eu devo ter lido, mas não lembro, ou então simplesmente não li. Mas eles ficaram antagonistas interessantes. Eu gosto desse tipo de antagonista, estilo Exterminador do Futuro, que é o The Terminator, que ele segue... Ele simplesmente movimenta. É tipo Nemesis em Resident Evil. Não, todas as cenas que ele aparece, que foram construídas e ficaram tensas. Sim. Então, assim, a Kelly Marçal, como eu falei, é uma surpresa. Não tô dizendo que ela é sagaz, por aí vai. Pode ser que muito do mérito não seja nem dela. Seja da equipe que faz os efeitos especiais, tá? Vamos jogar assim. Mas mesmo assim, precisou em algum momento dela estar filmando no vazio, na tela azul, essas cenas. Que, por sinal, falando em cena de vazio com tela azul, né? Antes que eu me esqueça, nenhum animal foi machucado nem ferido durante o filme. Então não teve cavalo. Quer dizer, teve cavalo de verdade em algum momento, mas na hora que vira o Venom Horse, né? A Kelly Marçal falou que botaram tipo o Eddie Brock, tipo nesse touro mecânico ou alguma coisa desse tipo, e começaram a sacudir ele pra cima, né? De azul, pra fazer as cenas com um cavalo Venom, né? Então disse que ele saiu todo arrebentado. Vai que ele andando toda cocorada, assim, andando com as pernas abertas. Foi porque a primeira cena gravada foi com um cavalo vendo e ele apanhando lá, caindo. Lesionado, né? Agora, uma coisa que... Isso que o Coveiro falou, eu acho que funciona bem no filme, porque eles passam quase o filme inteiro levando só ferro de um xenófago só. E aí chega no final, vai aparecendo aquele tanto, você pensa, fudeu, agora é um desespero. Então, essa escalada de tensão foi bem feita, foi bem construída. Agora, dos antagonistas humanos, eu também achei que as cenas de ação com as equipes militares ficaram muito bem feitas. Ficaram muito, assim, pensadas, teve uma coreografia legal. Eu acho que especialmente aquela luta no Rio, que aí coloca o dilema moral do Ed ter matado a mulher e tudo, ficaram com uma coreografia muito boa. Eles são os headshots do filme, mas ficaram bem feitos também. É, Bracarense, só um detalhe aí do que falou, e foi uma reclamação que eu vi falando no Twitter, que o filme não tinha vilões. Duas coisas sobre isso. Primeiro, se eles queriam que o Kinu fosse o vilão dessa história, ia ser pique Aquaman 2, que é basicamente o mesmo plot. Ah, tem um vilão ancestral sentado no trono, que se ele acordar, acabou tudo. Aí só que no Aquaman 2, O cara acorda o Aquaman e mata ele assim que ele acorda e termina. Ele literalmente não dura 10 segundos como antagonista. É tosco. Por quê? Porque o filme tava acabando já. Eu tinha como colocar isso. E o segundo ponto é que... da forma como eles fizeram o filme, não podia não ter um vilão humano, um vilão assim, sapiente, mas o Xenófago era basicamente um vilão de monstro. Ele era como se fosse, digamos, o Alien, ou os Velociraptors no Jurassic Park. E como tu falou, a construção do um sozinho, já esse bicho todo, imagina... Mais de um. Tanto é que a parte do terceiro ato que eu achei mais forçada foi eles terem conseguido vencer um bicho que era invencível. Até um segundo antes. Até o roteiro dizer que agora ele pode ser derrotado. Assim, e é um bicho assim que, pra um filme de 120 milhões, ou seja, 10 milhões a mais do que o segundo filme, 20 milhões a mais que o primeiro. 80 milhões a menos que Coringa, vamos frisar isso. Exatamente. Usaram e abusaram dos efeitos especiais, que não ficou a criatura. Podia ter colocado essa criatura só em momentos escuros, só momentos apagados, mas não. Teve uma cena muito aberta, ensolarada, ali no rio, que ele aparece chacinando militares, atacando o Venom e por aí vai. As claras. Cena do avião, né? A cena do avião é muito boa. A cena do avião também no pôr do sol. Em Las Vegas tem um momento que ele tá caçando, que também bota lá aquela cena assim que remonta toda a criatura de Hollywood, né? Tipo, desde que o Tiranossauro Não, vamos fazer justiça. Desde que o King Kong invadiu Nova York, que ele aparece lá em cima dos prédios, né? A gente vê a mesma coisa similar com o Jurassic Park, né? Com o Mundo Perdido, na verdade, com o Tiranossauro gritando pra a cidade grande. A gente vê também o Xenófago vasculhando, né? Soltando aquele gritinho lá pra Las Vegas. Então, assim, usaram aquela criatura, ficou assim, foi assim, pô, construiu uma criatura bonita e legal. Vamos mostrar então pro público, né? Não sei como virou bonequinho ainda, pô. Cara, pra mim, ambos os vilões, eu não li, né? O Nu é da saga do Rei das Trevas, eu ainda não li, né? Mas assim, é meio assim, com o filme começar com ele, como você fala, toda essa postura falando, blá, blá, blá, você já fala, caramba. Como você falou, a Sony às vezes podia, né? Coisa, mas nesse filme ela segurou a onda. E o outro, o Xenófago, também não conhecia nem a versão dos quadrinhos. E, cara, a primeira associação que a gente tem é com a Ninhada mesmo, cara. Eles pegaram o visual, tá muito parecido com o visual da Ninhada, né? Você olha assim tal. E cara, tem essa questão, né? Eles criaram um monstro que é impossível de matar, porque foi retalhado, foi não sei o que, explodiram e tal, e o bicho voltava. No final, cara, eu falo, pô, mas como é que eles vão derrotar? Aí quando começa a aparecer dois ou três, né, aí você fala, pô, mas e aí, como é que vai resolver, né? No final, às vezes, bom, enfim, precisava, né, dar um jeito de resolver a parada. Eu vou ser sincero que eu cheguei a pensar que o que ia acontecer era, ou o simbionte mata, ou o Ed Brock se mata, e aí eles vão embora porque não tem mais códex, alguma coisa assim. Porque, assim, qualquer solução pra derrotar aqueles bichos daquele jeito que tava era forçado. Eu achei algo desse tipo também. Bom. Eu acho que poderia acontecer isso, mas assim, fora isso tudo que é difícil de matar, imagina que esse povo que reclamou com o pau da falta do vilão principal, se tava difícil de matar o capataz, né, o batedor do Nu, imagine o Nu com o Venom só. Então, assim, essas pessoas que estão imaginando assim, não tem noção do poder do Nu de como ele foi criado, né? E outra, né, dá a entender todo o contexto, que o Nu é pra ser tipo o Thanos do universo, vamos dizer assim, certo? Porque tem até essa coisa, né? O primeiro filme dos Vingadores, o Thanos manda o capataz, vamos dizer assim, pra resolver a parada. Aqui é a mesma coisa, ele manda lá as criaturas dele e tal, que são praticamente invencíveis, cara. Você corta, o cara entra numa turbina e assim, passa o filme inteiro, né, cara? E o Bracarense, ele resumiu bem, é igual o Nemesis do Resident Evil 3, que basicamente, né, você tá jogando, do começo ao fim você derrota, vai, tenta derrotar o bicho, e o bicho volta não sei quantas vezes, tal. Aí uma hora o jogo tá acabando, então você mete lá, se não me engano, acho que foi uma Rocket Launcher nele lá, e aí resolve a parada. E aqui é mais ou menos a mesma coisa, você passa o filme inteiro, né, só esse, né, e toda vez que o Venom, e ficou esse critério, não, é só quando ele tá completamente coberto, né, Vale ressaltar que o filme, ele sempre, o Ed Brock, né, é, mesmo nas cenas de luta, aí lembrando da cena lá, por exemplo, que eles resolvem lá brigar lá com, como é que fala, o pessoal da rinha de cachorro, né, várias vezes o simbionte sai, né, o simbionte é quase que, vamos dizer assim, não é como nos quadrinhos que fica ali 100%, o Ed Brock tem outras, né, tem outras formas, né, de aparecer e tal, e o simbionte também trabalha com isso. Aí então quando ele tá todo coberto, aí sim, aparece lá, vira um alvo, tem um alvo aqui, né, na cabeça e o bicho fica tresloucado, né? Tem até uma cena que lembra o Jurassic Park, né, que depois que ele foi lá dançar com a senhora, com a dona Shen, aí fala, fica parado, queridão, vai ver. O pior de tudo é que o Venom, em algum momento, porque assim aquele Marcel quer que seja, né, precisa ser didático, então vamos informar os telespectadores de o que vale e o que não vale nas regras do jogo aqui para você entender o resto do filme. Então, Ed, eu estou sendo caçado pelo meu criador, Nu. E aí, eu tenho o Venom já sabe que tem o códex, né? E aí eu tenho um códex aí que se criou, porque ele só, o códex se só cria quando o hospedeiro morre e o simbionte salva. Aí o Ed, mas ainda bem que eu não morri, né? Como assim? Você não lembra? Volta ao capítulo do primeiro filme. Aí então ele faz todo o tutorial, né? Antes de explicar, né? É como um jogo de videogame. Exatamente. Entrei agora. Tá aqui, ó. Você aperta a bola pra não sei o que, diz pra pular e por aí vai. É a mesma coisa. Vamos fazer a explicação for dummies aqui neste momento do filme, enquanto você está caminhando pelo deserto. A parte que, por exemplo, ele vai explicando assim e ele olha, ele sai assim, né? Aquela sombra, né, que sai do Ed, aí fica olhando assim com medo, olha pra cima, olha pra baixo. É sensacional. Vigiando. E só pra te explicar, Felga, o que você pode achar que é mais uma explicação for dummies do filme, e que parece que o Codex é um alvo, na verdade não é um alvo, não. Nos quadrinhos, isso é um símbolo dos simbiontes que estão sob o domínio do Nu. Então eles tinham como se fosse uma hélice, assim, tipo como se fosse um infinito. Toda vez que um simbionte é absorvido e dominado pelo Nu, ele fica, em vez de ter os olhos do Venom, ou a coisa desse tipo, ele é meio cegueta, mas tem isso na cara, como se fosse um símbolo de dominação. Tô correto, Henrique? Isso mesmo. É como se fosse a marca do Nu. Isso. Que, inclusive, foi uma sacada visual que ficou legal também. Bom, vamos falar, então, do outro lado do filme aí, que tem um pouco de interlude, mas também tem um pouco dos vilões e de personagens que vão ser importantes pro filme, no decorrer dessa história. Então, a gente já falou sobre o Rex Strickland, não é exatamente o mesmo Rex Strickland do quadrinhos, ele não é de um grupo paramilitar que se vincula a simbiontes, enfim, por aí vai, que é meio que parecida com o que foi o Agente Venom, né, mas é um, pelo que entendi, um projeto anterior, né. Supostamente o primeiro simbionte da Terra, não é isso, Henrique, foi, né, dessa história do Rex, não foi? Sim, isso mesmo. Antes do Venom. Aham. Não, vamos deixar isso para um podcast aí do Donny Cates. A gente tem, então, ele como se fosse o comandante da área militar secreta, que é a Área 55. Que, curiosamente, né, o governo dos Estados Unidos resolveu criar essa área militar do lado da Área 51. Menos chamativo impossível. Era embaixo. Só que eles decidiram que tava na hora de desfazer da Área 51, tava vindo muita gente lá, sempre enchendo o saco, aqueles nerds, né, vestido de alienígena, tentando filmar e por aí vai. Eles estavam desmontando, né? Então tinha uma série de equipamentos ao redor, de explosivos, pra derreter as coisas e por aí vai. Tava se desfazendo. E aí, por trás de uma cachoeira ali, se enfiado no meio do buraco, né? E uma base subterrânea, o Paulo mesmo falou, era essa Área 55. Então, a organização governamental Império meio que controlava essa Área 55 e que juntou uma série de cientistas que ficavam ali, lá vou eu falar no contexto aqui que não deveria, fazendo jornada abusiva de trabalho muito pior do que 6-1. Porque não tinha férias, tinha um homem dizia que não via a mãe, que não sei o que, complicadíssimo aí. Quem chefiava esse grupo de laboratório aí era uma das personagens principais que foram introduzidas nesse filme, que é feita pela June Temple, que é a doutora Ted Payne, né? Que é pra fazer justamente um paralelo com Payne de Dor, né? Que tem o seu paralelo nos quadrinhos com outro personagem que eu acho, eu posso estar muito enganado, mas ele era o Dr. Tadeus Payne nos quadrinhos. Que é um vilão do tanto do Venom como já foi do Cavaleiro da Lua, enfim. Essa versão da Penny aí, ela parecia que já estava sendo preparada para um futuro mais brilhante, né? Porque tem uma história de background dela, de trauma de infância, em que ela estava observando, acho que as estrelas, sei lá, com o irmão. Aí faz uma história de flashback que o irmão morre através de um raio, ela é atingida parcialmente, tanto que ela tem uma cicatriz lá da eletricidade que ela levou quando era na infância. Na verdade, essa cena aí, ela mostra quando você é atingido por um raio na ficção, tem 50% de chance de você morrer e 50% de chance de você ganhar os poderes de super velocidade. Eu achei que o Paulo ia dizer 50% de chance da pessoa mais próxima morrer. Eu falei, Paulo, que pensamento drástico. Mas enfim, o... Não, mas... O irmão morreu. O que aconteceu? É justamente, um morreu, outro ganhou poder. O irmão morreu. E ela ficou, enfim, motivada pra seguir essa linha. Coisa meio cósmica que ela queria, mas acabou parando nessa área xenomórfica, não sei pra quê. Foi associando uma coisa com a outra, caiu lá. Tem um outro cientista que aparecem lá, uma que é mais, que tenta mais chamar a atenção, é uma chamada Sede, que não sei porquê, ela sempre vive com um enfeite de Natal pendurado. Eu não sei que tipo de associação a Sony quis fazer com isso aí. Essa parte eu acho que faltou uma explicação. Ela fiquei bem incomodado com isso. Tinha um nome natalino, uma coisa assim. Ela fala que foi visitar a família no Natal. Eu não sei como é que o... Ela não a única coisa lógica que eu acho é que o filme do Venom ia ser lançado no final de novembro, então queriam aproveitar um gancho. Opa! Vamos falar sobre Natal também aqui, que vai ser um filme natalino. Não tem nada a ver com o filme de Natal, mas enfim. Vamos botar essa enfeite de Natal adornada aqui na sede. Tinha outros personagens, mas o que é interessante aí é que eles... Só um parênteses. Eu pesquisei aqui. Esse negócio de Natal é porque o sobrenome dela é Christmas. É? Mas mesmo assim, agora a pessoa, porque tem o sobrenome... Sei lá, vai colocar uns enfeites na Pedro, qual é o nome do restante? Qual é o meu nome e pra qual time eu torço? Duarte? Pronto, eu mesmo? Tem um leão no nome, o Felga também tem, eu não saio carregando um broche de leão por aí, nem ele, enfim. A gente nunca sabe se o Felga tá escondido, né? Um leão de chakra lá em Osasco, mas enfim. Enfim, voltando à história. Esses são os personagens que meio que aparecem aí pra serem introduzidos como se fosse ter uma coisa a mais. O que realmente vinga, mas como talvez falou o Henrique, deram uma construção e tentaram tornar eles familiares pros espectadores. E só que assim, tem muita gente que tá mais interessada na história principal. Então talvez diminuísse mais um pouco até realmente eles se tornarem realmente personagens impactantes pra Tama lá no ato final, como depois se torna. Mas assim, de todas as cenas envolvendo a Área 55 e por aí vai, o que é mais interessante é que eles têm lá mantido, ainda vivo, o tal do Detetive Mulligan. Ele, pelo que eu entendi, não sei por que motivo fizeram desse jeito, mas mataram toxina de cara, porque a história que contam é que o primeiro simbionte com quem ele se vinculou, que seria o do Carnificina, que nos quadrinhos se tornaria o Toxina, morreu, ou abandonou ele, ou que diabo foi, deixou ele pra morrer. E pra ele sobreviver, tiveram que colocar um outro simbionte do laboratório dentro. Que é um simbionte verde, e que se movimenta feito uma cobra, que quase não tem as pernas e por aí vai. Que a única lógica que eu vejo nisso é que mataram o Toxina pra colocar esse, pra esse aí começar também a ditar um monte de regras sobre quem é Nu, como é que o Nu tá indo atrás de quem, como é que se livra dele, como é que mata o Codex, como é que não sei o que, não sei o que lá. Então meio que mataram o Toxina ali, pra trazer esse simbionte que a origem é desconhecida, mas era um simbionte mais experiente. Mas mesmo assim, não faz muita lógica matar o Toxina, porque se a ideia é que os simbiontes todos dividam um tipo de mente coletiva, blá, blá, blá, blá, blá, ele podia ser o narrador dessa história. Nenhum grande fã ia estar preocupado. Oh, como é que o Toxina tá sabendo tanto sobre o Nu? Eu não ia ter essa preocupação. Olha, mas depois da elite dos fãs do Mandarim, a elite dos fãs do Toxina não ia me surpreender, não. Mas a elite dos fãs do Toxina estão agora reclamando porque o Toxina tá morto. E porque eles queriam ver o simbionte que é vermelho e preto, que era o filho do Carnificina, né? Ou é vermelho e azul, não me lembro agora. Mas botar um simbionte verde, azulado, sei lá, que é bem, bem interessante, assim, a maneira como ele se move, né? Mas como se fosse uma cobra. Mas não tem contexto nenhum com um dos quadrinhos. Mas enfim, serviu de novo pra ligar o modus operandi do filme, tipo assim, pausa, vamos ter informações sobre o filme pra você entender melhor a história. Foi isso. E eu acho que é basicamente isso, os outros personagens, né? Ah, não. Deixa eu falar sobre outros também, já que a gente tá falando sobre Área 51. Outros personagens que fazem parte da jornada do Ed, que inclusive vão levar ele em parte da história, é a família maluca que aparece no meio do deserto, que é a família Connors. Não, brincadeira, gente. Não tem a família Connors, não. Apesar de ter o Rhys Ifans, que é o largado do filme do Amazing Spider-Man 1 do Andrew Garfield, ele é outro personagem aqui. Ele... Deixa eu até pegar aqui o nome da criatura aqui. Ele é o Martin, que é casado com a... Eu acho que o nome da esposa dele é essa que é nova, né? E aí tem as crianças Echo and Leaf, acho que é isso. Ele deu o nome dos filhos meio assim, de qualquer jeito. Que é um bando de riponga. Não é ofensivo chamar isso, né? Mas um bando de pessoal muito... Muito... Muito da paz, querendo ter um... Vamos dizer de uma forma não ofensiva. Resumindo de uma forma menos ofensiva, é uma família que até filhos são altos, filhos crianças, são conscientes de que tá faltando aí o conselho tutelar tirar a guarda deles. Nós podemos falar que eles são a Darcy que deu certo, a Darcy de Thor. Eles são o alívio cômico. A Darcy deu jeito de funcionar ao longo do tempo, vai. Eles também não são, digamos assim, eles têm um momento divertido. Eu acho que casa bem com a história, que de mais uma vez, o Venom aqui não tem nada a ver com o Homem-Aranha. Então ele é um alienígena, e é interessante vincular ainda essa ideia de alienígena. Então trouxeram uma família que fez todo o papel, tipo assim, ó, como é que seriam os humanos se deparando com alienígenas? Mas dessa vez vamos colocar os humanos que queriam ver alienígenas, né? Aquela galera mais chapéu prateado dos Estados Unidos, né? Chapéu de alumínio. E aí colocaram essa família aí, geram momentos divertidos, né? Eles são vegetarianos na maioria das vezes, então quando eles vão dar uma comida pro Ed, durante a passagem do Ed em que ele pega a carona com eles, o Venom joga a comida fora, né? E o Ed fica com a cara tão errado assim pra olhar pro Bart, tipo assim, me desculpe, mas eu sei nem como eu me desculpo aqui pra você. E aí segue em viagem, tem aquele momento divertido que o Henrique falou da musiquinha e por aí vai. Então esses são, digamos assim, o núcleo, né, tanto do laboratório como o núcleo fora do laboratório, ligado a essa questão a alien, né, os humanos barra interagindo com os aliens, né, cada um do seu jeito, cada um de sua forma. Eu falei que eles são um ponto negativo, mas não é nada que detrata muito, não. Eu acho que funciona no contexto do filme. A gente consegue ter uma ou duas informações sobre a personalidade de cada um. Então tá muito que bom. Acaba sendo interessante eles terem mais tempo de tela, porque tem o payoff no terceiro ato. Então acho que é bem ok. Agora, a família do Martin eu vou defender até o... Porque se o... Como acho que foi até o Felga que falou no último podcast. Se o Venom 2 foi assassinos por natureza com simbiontes, o Venom 3 é, na verdade, um belíssimo filme dos anos 70, Harry Tonto, que o Art Gagney vai viajar pelos Estados Unidos com o gato dele. O Ed Brock é o Harry, que é um idoso acabado, e o Venom é o tonto, o gato. E eles conhecem pessoas peculiares na jornada pelos Estados Unidos. Então, se é o Harry tonto com os simbiontes, essa família tá no contexto, inclusive, eles saíram dos anos 70 direto, até na Kombi, eles só vieram parar em 2024 por acidente. Eu vou defender porque eles acrescentam muito ao filme, e aquela sequência cantando Space Oddity é brilhante. Então, aquilo ali encapsula o filme todinho, e diferentemente de algumas piadas em filmes de herói, eles não perderam a graça. Cada vez que eles apareciam, era engraçado ainda. Então eu acho que eles acrescentam bem no contexto do filme. E a sacada da Área 55 eu achei muito legal. Todo mundo lá de Andamitan da Área 51 e o cara só entra no subterrâneo. Mas no geral, esse interlúdio, ele serve pra gente ter um respiro no filme. Toda a parte dele chegando em Las Vegas é muito boa também. Ele roubando o smoking do cara, jogando igual um maníaco na roleta. A dança, a senhora reaparecendo. A senhora Chen é a coisa mais gratuita, mas que a gente aceita na face da Terra, de um filme. Qual a chance dele entrar no cassino que a senhora Chen tava jogando? Era de São Francisco, que não parecia ser uma pessoa assim com tantas posses juntadas pra poder gastar no cassino lá em... Acho que ela ganhou, né? Explica no filme que ela ganhou alguma coisa e tava torrando. Ah, é, porque ela tava num baita quarto de hotel também, né? Ah, então, foi tudo uma... Assim, O filme falar, ela ganhou uma promoção e foi. Olha, mas no, ela no fala, mundo... ela ganhou o quarto, ela ganhou a roupa, ela ganhou tudo, cara. Não dá pra falar de furo de roteiro que não explicou quando o roteiro é moldado pra ser um roteiro de conveniência feito esse. Porque você só tem que aceitar, cara. No mundo dos fanservices, eu já vi fanservice pior. Você tem que aceitar, porque faz parte da loucura do filme. Cara, você, não, cara, você tem que aceitar que... Você tem que aceitar que o filme ele foi feito e depois eles foram procurar aqui. É onde é que tava faltando o furo pra depois reensinar as cenas colocando os ganchos. Então, ah, não, gente, tem que falar de uma barata ali no começo. Tem que mostrar lá o tanque de ácido que vai vaporizar uma caminhão a troco de nada. Tem que explicar que a senhora ganhou na loteria. Não, é, nós queremos a senhora Shen em Las Vegas dançando com o Venom no vestido. E qual foi a música mesmo, meu Deus, Dancing Queen. Dancing Queen, né? Um belo remix de Dancing Queen, que ficou muito boa aquela sequência. Não, e o Pilcau, assim, ouvindo caçado pela criatura. Ele sabia que se virasse todo, ia dar no que deu. O Ed Brock, porque o Ed Brock, do jeito que ele tava ali escangalhado, ele não ia conseguir dar dois passos pra andar. Então ele resolve assim, ó, eu já vou morrer mesmo, perder esse filme, é a última dança. Vamos fazer a última dança aqui com a senhora Shen. Aí se transforma e começa a dançar pra atrair a criatura mesmo. E foda-se, porque o vídeo precisa dessa cena de ação aqui agora. Você vê que, assim, o filme, ele tá disposto a chutar as regras internas dele pro alto e tá tudo aí, tá tudo tranquilo. Assim, numa situação normal, qualquer pessoa que tá sendo caçada ia deixar o simbionte se cobrir todo pra dançar com uma coreana idosa? Não. Mas a gente precisava dessa cena, então ela aconteceu, tá ótimo. Exatamente, é uma cena que ia levar uma outra cena de combate com a criatura em Las Vegas. É isso que eles queriam. Como é que eu faço a criatura aparecer e encarar o Venom em Las Vegas? Vamos botar um sinalizador dele, como? Ele dançando com a senhora Chen. E meu não Deus. Seria um filme do Venom sem a senhora Chen. Sim, virou a marca, né? Aham. Então, assim, no geral, eu acho que esse interlúdio funciona bem. Ele não deixa o ritmo cair, porque pincela cenas de ação aqui e acolá. Dá pra poder ter um desenvolvimento legal dos personagens. E, naquele negócio que eu falei do filme ser melancólico no final das contas, esse ato que dá as batidas emocionais pro terceiro funcionar. Então, no geral, achei bem satisfatório essa parte. E temos a maior cena dos filmes de gibi, que é a cena da Kombi. Isso ninguém vai negar. A cena do quê? A cena da Kombi, dos dois na Kombi, com a família. Aquele negócio muito bom. Sim, da musiquinha deles cantando. Uhum. O pior é que é uma pausa de respiro no filme, porque leva tempo. Não é, era pra ser uma cena de passagem, pra dizer, olha, passou-se uns dias, porque a viagem não é na esquina, né? Passou-se uns dias, mas ficou assim, aquela filosofia dele conversar com o garoto, depois ele receber um toque da menina, que os pais são daquele jeito. E é um respiro, assim, que não é nada pro personagem do Venom, é apenas uma pausa de calmaria ali pra ele se amigar pela família, porque a família vai precisar se salvar ali no final também, né? Mas eu fiquei assim, nossa, é o momento que ninguém espera pra um filme que tá toda hora sendo corrido, perseguição, corrido com perseguição, aí tem esse momento de calmaria inesperado aí. Tem muita gente que vai xingar, porque tá, assim, é óbvio, é um filme do Venom. A maioria das pessoas não gosta. Estão odiando quando a gente tá elogiando aqui no nosso podcast. Você ainda tá aqui porque ouviu e é masoquista ao ponto de odiar o filme do Venom e tá nos ouvindo? Entenda a nossa lógica aqui. Que a gente entende todas essas coisas insanas que acontecem e coisas que você chama de furo, mas eu chamo de roteiro de conveniência, porque furo é que se fosse um filme certinho e se levasse a sério, né? E tivesse esse ou aquele problema, realmente. Mas não é o caso do Venom, é o contrário. Então, você que odeia o filme do Venom, entende que a gente está olhando pelo outro lado da história como um filme que é só um filme divertido de sessão da tarde, não uma obra-prima isenta de erros. Porque muita gente não entende quando a gente sai elogiando aqui, por exemplo, do podcast anterior, e a gente gostou. Como é que vocês gostaram desse filme tão ruim, né? Mas é o ruim que dá a volta, fica bom, né? E não tem problemas feito Morbius e Madame Teia, né? Ao ponto de você pra querer parar de existir. Esse te prende. Cara, de fato, a melhor parte desse conjunto aí de cenas que a gente falou é a parte que envolve a família. E realmente, cara, os caras ali cantando Space Oddity é pra você cantar junto no cinema, certo? Mind Control, Major Tom, né? Ó, se o Pedro continuasse mais que isso, ele ganhava o momento vergonha alheia que eu tive do... Pô, mas essa música é sensacional. Eu tenho certeza, mas não com o Felga cantando. Obviamente, né? Mas David Bowie é um show à parte. E ao mesmo tempo que, vamos dizer assim, ela dá um respiro, ela ajuda a trabalhar certos pontos, porque também, tudo bem, o filme é extremamente acelerado, tá toda hora lá o bicho atrás deles. É o bicho, é o exército, é todo mundo, sabe? O Ed Brock, assim, tem que parar. Ele para, assim, por um momento e consegue, né? Raciocinar, conversa com o garoto, conversa com o pai. Enfim, é um momento bem legal do filme. Não que a outra parte que envolve do laboratório seja ruim, como o Bacarense falou. Mas ela não tem o mesmo, vamos dizer assim, a mesma energia, o mesmo apego que essa cena tem, né? E no final, cara, tipo, pô, aí você começa a falar, peraí, cara, o lance era parar em Nova York, ele termina em Las Vegas, certo? Faz sentido o caminho que ele fez? Acho que não, cara, mas enfim. Sim, existiam jeitos mais fáceis de ir pra Nova York. Cara, o Venom, ele, o simbionte, não é de Brock, ele vai ser arrastado, coitado. O Venom, ele é uma pessoa jogando GTA. Se a missão é ir pra Nova York, ele vai fazer tudo, menos ir pra Nova York. É quase isso. A partir do conceito que o Venom tem TDAH, ele é distraído por side quests. E outra coisa, ele tá lá aproveitando a jornada, porque nitidamente, não só a questão dele querer dançar com a Serachinha, aproveitar os últimos momentos da vida dele, que vai que ele já tava se imaginando de se sacrificar, não sei. Ele pega o único dinheiro que o Ed acabou ganhando, e vai lá pra curtir o momento e gastar tudo numa maquininha lá. Aí tem essa aquela pessoa que é viciada na adrenalina e em chocolate, como diz nos outros filmes, né? Foi viciada na ânsia do jogo, aí acabou, ficou puto, quebrou a máquina, né? Não, aí... é constante isso. Dá pra ver que o Venom é realmente aquela pessoa que tem um desequilíbrio químico no cérebro. Porque ele tá sempre nessa, vamos dizer assim, nessa... Nossa, pra ansiedade, adrenalina, essas coisas. É, né? É sempre adrenalina, né? E, cara, bom, essa cena é muito boa. Ele lá jogando o Ed meio... virando a máquina tal, e tal. Ele quebra, cara, a máquina e aí o Venom, não, eu quero ganhar. Feito uma criança. Cadê? Eu quero jogar mais. Você não tem dinheiro? Aí o Ed, isoladamente, ele fica olhando pro infinito assim. Mas não tenho mais dinheiro. O que é que eu vou fazer? Cara, o Tom Hardy tava realmente falando, não, agora essa minha atuação vai ser, tipo, se quiser deixar eu dormindo aqui, beleza, tá, vamos nessa, porque tava nesse nível, cara, mas é muito bom, combina muito. Sabe quando o Homem-Aranha desiste de ser, o Peter Parker desiste de ser o Homem-Aranha e larga o uniforme? Era o Ed, o Venom largando o Ed pra ser só Venom nesse filme. Porque o Ed já era, né? É, já era. Ele desistiu, cara, sabe? Vou largar o Ed num latão de lixo aqui e virar só Venom. Porque, na verdade, ele ainda não saiu da ressaca, cara. Ele ainda tá na ressaca. Como falou, isso aqui é um verdadeiro se beber não case, né, com simbiontes também. E aí tem todas essas cenas. E quando encontra a senhora Shen, cara, aí você fala, meu, não, esse filme é muito bom, cara. Esse filme é muito legal. E a cena, né, da deles dançando, e é mais ou menos isso, porque o Bacarense fala do tom melancólico. O tom melancólico é esse mesmo, porque fica constantemente... Parece que, olha, meu, essa vai ser realmente a minha última jornada, a minha última dança. Eu tenho que aproveitar, então que se exploda, se eu atrair aqui o bicho e tal, não sei o que, não esquece, né? E, cara, a cena ali é muito boa, a dança, cara. A dança, a música, cara. Enfim, acho que são desse bloco aqui, são os dois grandes pontos altos que envolvem música, por sinal, né? Tem gente que não gosta quando, ah, não... Não gosto de coisa musical no filme e tal. E aqui casa muito bem com o ritmo, com a edição do filme. É bem isso mesmo. Só mostrando aqui que, assim, é aceitável porque ele passou pelo menos mais de um dia lá com a família Buscapé. Mas... Tudo que é assim, ofensivo com a família, eu chamo de riponga, tu vai falar família Buscapé. Mas enfim, vai. Mas, tipo, eles caíram no Arizona e tiveram que ir pra Nevada, cara. Já foi assim, tipo, no meio do deserto, encontrando lá Papa Léguas. Mas eu imagino que seja por ali também. É, andaram um bocadinho. Bom, a gente teve então, depois dessa dança louca aí com a senhora Shen, um confronto, mais um confronto com o xenófobo que estava seguindo eles em Las Vegas, também com o grupo paramilitar, né? E dessa vez eles capturam um Venom, inclusive separam um Venom do Ed Brock, né? E a gente vão parar lá na tal da Área 55, que, pelo visto, o Rex Strickland já tá a pé da vida com tudo que aconteceu. Já tinha um dos soldados, quer dizer, já tinha sido um massacre de soldados dele lá na coisa. E um deles, propositalmente, o Ed Brock matou, né? Não foi nem o Venom. Então ele já tava sabendo como é que se livrava do tal do Codex, já tava sabendo que essa criatura aí é imparável, queria se livrar do Ed Brock de qualquer jeito, né? E é nesse momento em que tem o começo do terceiro ato, que é uma rebelião de simbiontes, junto com um ataque de xenófago, pra fugir dessa Área 55, né? O Strickland tava a ponto de atirar no Ed, chega a atirar na verdade, só que aí, pra quem achava que não teria a X-Venom se não tem a N no filme, o Venom conseguiu escapar, né, com a ajuda da tal da Christmas lá, com a Sadie, virou X-Venom, salvou o Ed Brock da morte, e aí, ao mesmo tempo, quando ele salva o Ed Brock da morte, o xenófago que tava ao redor, né, ataca o interior da base, isso aí é indestrutível mesmo, né, que o negócio parecia ser a fundo, ele aparece quebrando o teto lá. Aí o primeiro simbionte que surge pra confrontar ele, né, é justamente o que tá agora possuindo o Mulligan, né, que a gente não sabe o nome, enfim, é o substituto do Toxina. E enquanto o Ed agora volta a querer fugir de novo. E isso vai gerando uma sequência de personagens que vão aparecendo, que apesar de não citar o nome, eles são considerados familiares ou reconhecíveis pra quem já leu os quadrinhos do Venom. Então até tem uma matéria do nosso site, só pra vocês terem ideia que um dos primeiros que aparece é quando mata, por exemplo, um dos seguranças do local, que ele chama de Jim. E aí supostamente ele fica uma criatura mais troncuda assim, meio escura, marronzada. Então tem muita gente que acha que seria o equivalente ao Fago, né, ou Fade, que é o simbionte, um dos simbiontes da Fundação Vida. Outra parece como se fosse um simbionte branco. Tem muita gente que acha que poderia ser um anti-Venom, mas não faz muito sentido, que o anti-Venom não é, na verdade, um simbionte. Ele é uma criatura química criada à parte, né? Mas a própria série Christmas, ela é possuída por um dos simbiontes, que se torna um dos principais aí da luta final, né? Que muita gente associa com o Lasher, que foi traduzido aqui no Brasil como Shibata. Por quê? Porque quando ela, além de virar verde, ela tem a característica de projetar vários tentáculos assim, como o Lasher vazia, né? Curiosamente, não aparece nenhum simbionte reconhecido vermelho pra ser a Grito. Mas lá pro final, numa das brigas finais, aparece um simbionte que é meio avermelhado, que parece que cospe fogo. Aí tem muita gente que acha que seria a versão do Rascal desse filme. Rascal é tipo a versão do simbionte do Duende Vermelho, ontem hoje em dia, Paulo pode talvez me corrigir, mas originalmente era pra ser o Carnificina, mas agora com o Norm deve ser um outro simbionte aí, né, Paulo? Não deve ser o mesmo. Deve ser outro, só não sei qual. Aparecem alguns que são reconhecíveis, outros não, mas um deles se junta com o outro, que parece ser um simbionte de duas cabeças, né, que pode ser uma referência também a quando, em certo momento, os 5 ou 4 simbiontes da Fundação Vida, não lembro quais eram, na verdade, eles se juntam pra virar o tal do híbrido. Então pode ser um outro reconhecido dos quadrinhos. Então, esse simbionte que foi surgindo à torto à direito ali, é curioso que alguns parecem ter poderes também, né, e o mais famoso deles, que é a Grito, não apareceu. Mas pro final, a gente vê que durante a briga lá, a própria doutora Payne pega um dos frasquinhos lá, quebra e se transforma na Agonia, que parece ser a única dali que tem sobrevida, porque é uma das que sobrevive até o final, e desenvolve poderes, né? Como o Paulo falou ali, ela desenvolveu poderes elétricos aí, ganhou super velocidade, alguma coisa desse tipo, por conta do acidente que ela sofreu lá com o irmão, mas associada com o simbionte aí, ela virou uma velocista simbionte aí, a Agonia, né? E gera uma sequência, acho que de uns 20 minutos de cena, que não deve ter sido barato de se produzir com efeitos especiais, porque é muito bom. Se a estrutura dessa cena, se mais simbiontes da Fundação Vida tivesse aparecido desde o começo do primeiro filme, o primeiro filme acho que não teria tanta crítica como teve, porque eu acho que é o melhor terceiro ato de todos os filmes do Venom, que é uma crítica que a gente tinha do primeiro, por exemplo, que eu acho que é um terceiro ato fraco. O segundo é interessante, mas enfim, a construção de atos não é tão boa. Mas esse aí, até que os atos foram bem divididos e é um show à parte, porque não acaba rápido, tem vários momentos de tensão, tem vários momentos que você fala que acha que vai para um lado e vai para o outro. A família volta, como eu falei, a família não tava a troco de banana só para cantar uma musiquinha e dar uma carona pro Ed. Eles aparecem ali para também ser um resgate do Ed, né? Para o Ed e o Venom pensarem assim, opa, não adianta só fugir, se eu não deter esse xenófago agora, e evitar que o Nu venha, a família do Martin e todas as famílias da Terra podem ser mortas, né? Então vamos repensar aqui minha estratégia. E aí, durante esses momentos de ação, assim, que eu considero espetacular no filme, é claro que não são os efeitos especiais top de linha, mas pra mim são aceitáveis, né? Eu não vi o filme em casa pra fechar quadro a quadro. Sei que os efeitos de Venom não são os melhores de todos os filmes de super-heróis, não, nem de longe, né? Mas pra mim foi bem convincente. E a cena ali final dele se convencendo, o Ed e o Venom, pra se sacrificar, foi interessante porque foi até de uma maneira um pouco relutante, porque o Ed foi pego de surpresa com essa história do sacrifício. E aí, claro, como o Paulo falou ali, né, foi meio que deixado os elementos ali à toa, e meio que, mais uma vez, um roteirismo à parte, mas nesse filme é tudo roteirismo de conveniência, faz parte da maluquice do filme ser de conveniência mesmo. Dessa vez, o simbionte Venom conseguiu englobar os outros três xenófagos que apareceram ali, prender eles numa maçaroca de um jeito que eles... Não trucidassem ele, feito. Eles trucidaram os outros como se fosse um liquidificadorzinho, né? E ao mesmo tempo tem uma máquina ali pra jogar aquele aço derretido. E assim como os simiontes têm a fraqueza do som ou do fogo, os xenófagos, pelo visto, têm a fraqueza do ácido. E aí, com o ácido, eles não ressuscitariam, né? E aí fizeram um sacrifício final, a última rodada ali. E realmente, aquele simionte em si está morto, né? E derretido, né? E o sobraria uma continuação do filme, a princípio olhando apenas só pra esse final, no papel da agonia. Que e aí se justifica por que tava contando tanta história da Doutora Payne, o passado flashback, por que tava se prendendo tanto em várias falas dela no laboratório e por aí vai. Porque, digamos assim, seria o fim da trilogia do Venom Ed Brock aí, do Tom Hardy, pelo menos. E, supostamente, né, estavam apresentando essa agonia aí, que, obviamente, pra ser a agonia, né, de todos os simbiontes que você podia botar como continuação, porque não a grito, né? Mais uma vez eu chamo a atenção, mas tudo bem. Quiseram botar a agonia aí pra apresentar. É o momento final, acho que funcionou muito bem, os pontos que você até elencou. É aquela coisa, não é o ápice dos efeitos especiais no cinema, mas funciona muito bem e entrega aquilo lá que os fãs queriam, né? Que era ver os simbiontes e tal. Todo aquele, né? Aquele monte de corzinha lá, né? Se aparecendo, né? A lá meio Power Rangers, né? E acabou ganhando uma certa, vamos dizer, a vida que o pessoal queria ver, né? Queria ver um monte de simbionte, né? Se estapeando lá com um bicho que é praticamente invencível, né? E o pior, né? O bicho consegue usar o som, né? Pra separar, né? Os simbiontes, né? Dos seus hospedeiros, né? E ainda consegue, e ainda com isso chama mais gente pra poder resolver a parada. Então aí cria toda aquela tensão, né? De como vai resolver isso. Tipo, vamos dizer assim, não sobrou nada, né, praticamente, pra contar a história, né? Só prática, quem sobrou foi a doutora e as duas doutoras, né? A Sede e a Penny, né? Certo? Foram as únicas que. A Sede tá viva, mas o simbionte, o Lasher, foi engolido e trucidado. Aparentemente, né? De simbionte inteiro, só o Agonia, né? Mas o resto, cara, virou terra arrasada, né? O Barão Mordor, não, quer dizer, desculpa, o Rex também acabou tendo que se sacrificar ali pra poder... Pois, um monte de soldados... É nessa cena que aparece aquele lance do Thompson? Sim, então, aí vale ressaltar, né? Para as pessoas que já estão ouvindo falar de spin-off aí do Agente Venom e acham que muita gente revoltada. Ah, vai ser o Venom de Homem-Aranha. Cara, o Homem-Aranha do Tom Holland tá em outro universo. Como é que vocês acham que vai ser o estudante da escola lá, o Tony Revolori, né? Para ser o Agente Venom aqui? É óbvio que não. Então, do mesmo jeito que teve um astronauta chamado Jameson lá no primeiro filme, Nesse filme tem algum momento, um dos soldados lá da Imperium, o Rex Strickland, grita pelo rádio: Thompson caído, Thompson caído. E aí você vê que estão dois outros militares agarrando um militar que estava se trocando com um xenófobo e estava sem as pernas, ele sendo carregado sem as pernas. Então, para quem entende a gente Venom, sabe que maior referência que isso não há, né? E se for existir mesmo um spin-off, que pode ser só uma referência, qualquer ator pode estar debaixo dessa máscara aí, porque ele não tirou, né? Era um daqueles soldados que estava com capacete. Então pode construir esse cara... Do nada. Vai ser ele, o astronauta Jameson, que tá esperando até hoje alguma aparição. outra. Então, o filme tem muito disso. Como eu falei, o filme começa, joga umas coisas e, na verdade, é tudo cortina de fumaça. Mas foi até inteligente, vai. Foi uma referência inteligente. Não foi, né? E, aliás, o que a gente gosta como fã é que tenham referências, né? E a luta, cara, é aquela coisa. Eu acho que a melhor parte da luta não é a forma como o bicho é derrotado, mas é ali aquele momento em que o Ed e o Venom, eles tomam a consciência que, meu, não tem jeito, a gente precisa se sacrificar pra poder salvar a Terra. E o filme, cara, de certa forma, ele parece que vai conduzindo pra dizer, olha, o Tom Hardy vai meter uma bala na própria cabeça e vai resolver a parada. Mas aí, tipo, o simbionte, né, o Venom, e cara, isso aí que é aquela coisa. Ele tem tanto apego pelo Ed, ele tem muito apego, né, pelo Ed, que ele que banca o sacrifício, né? E se você lembrar, né, pô, você pegar lá do primeiro filme e vindo, né, não, você não esperaria esse tipo de atitude do Venom, né? Você vê como é a construção, como é a história de amizade, vai. Os três filmes foram uma progressão pra isso. Então, exatamente. Exatamente. Não, por isso que eu tô dizendo. É essa construção que foi feita ao longo dos três filmes pra poder chegar aqui, né? Então, a forma como ele derrota é aquela coisa. Bom, eu preciso acabar o filme, né? O orçamento tá, já tá no limite aqui e tal. Eu preciso encerrar essa história. E ele encerra, né? A gente tem essas duas... que sobreviveram, e o Ed, né, finalmente, né, aparece lá, né, consegue sobreviver, e aí recebe tudo aquilo que ele tava querendo, que era o perdão presidencial e tal, e tem toda aquela cena de filme, né, filme americano, né, que é, ó, se você contar isso aqui, nós acabamos com a tua vida, blá, blá, blá, e ele chega em Nova York... E não tem nenhum cara balançando numa teia ali, como os fãs queriam, né? Deve ter gente que tá... Quando chegar no stream, vai ter galera quadro a quadro na cena da Estátua da Liberdade procurando, né, alguém balançando numa teia, né? Não, a pior que assim, a única lance toda que se construiu na história da Nova York é que o Venom, digamos assim, queria ver a Estátua da Liberdade, né? Porque não tinha visto, ele era de São Francisco. E aí ele... Digo assim, o Ed chega, mas o Venom não vê, né? Aí fica aquela coisa meio melancólica lá. Mas claro que quem é fã do Homem-Aranha fala, cadê? Mas enfim. Não, mas todo mundo, de certa forma, assim, quando o negócio fala, não, ele tem que ir pra Nova York, ativa, né? O pessoal... Claro, Helga, todo mundo achou que, tipo assim, vai ter uma cena pós-crédito só pra isso. Mas enfim. Mas, cara, é muito bom, o filme ele termina muito bem. Certo, e eu acho que é uma boa construção para três filmes aí que vamos falar a verdade, cara. Nenhum filme, nenhuma, vamos dizer assim, das franquias da Sony conseguiu esse feito até agora. O que a galera, às vezes, tá sendo muito cruel e julgando pra caramba, é que vocês estão querendo comparar um filme com outros filmes que de orçamento de 200 milhões de hoje, padrão Marvel Studio. Mas vocês têm que comparar, talvez, com outros filmes de super-heróis padrão de filme de 100 milhões, 120 agora. Né? Os filmes que a Sony fica fazendo, que ninguém sabe muito bem por que ela tá fazendo, que ninguém quer ver, e nem eles mesmo querem fazer, tipo Madame Teia, Morbius. Isso. Kraven, o Caçador. Que aparentemente não, eles agora vão continuar fazer. Mas agora a gente não entendeu, cara, qual é o padrão. Porque se você for ver, já está, pra mim, já está óbvio e claro que o Knu vai ser o Thanos e vai ter um testeiro sinistro que vai ser a Madame Teia, vai ser a Nick Fury, que vai juntar todo mundo. Ela vai falar lá, venha para a Iniciativa Sinistra. Ô Paulo, calma. Vamos ver como é que Kraven se sai, calma. Só lembrar de todas as teorias malucas que o pessoal fez antes desse filme, cara. Porque era uma Sim. coisa mais mirabolante que a outra. Sim. Porque no começo o pessoal tava achando que ia ser tudo crossover com o Aranha Verso. Aí eu lembro que na época da Madame Teia o pessoal ficava, não, essas teias aqui, as teias da vida do multiverso, que ia tá vendo todas as linhas temporais. Aí estavam falando que, na verdade, a Madame Teia era um prequel do filme do Venom, e o filme do Venom ia ser, tipo, do Futuro 2. O pessoal vai atirando. Aquela que o filho lá dos hippies era o Peter Parker, e a mulher era a Tia May, e o pai era o lagarto que tinha caído do MCU pro seu universo por acidente. Cara, acho que assim, os fãs precisam dar um jeito de melhorar os filmes, né? Porque os filmes são muito fraquinhos, então aí começam as coisas. Mas enfim, o filme, vamos dizer assim, é uma excelente conclusão pra um projeto que muito provavelmente a grande maioria não apostava que chegaria no segundo filme, né? Quiçá nesse terceiro, né? Então aí foi assim, eu acho que é mérito aí da roteirista que você citar, que agora fugiu o nome, mérito do Tom Hardy, né? Que de certa forma abraçou o personagem, né? Abraçou a franquia, né? Porque senão, cara, não, dificilmente a gente poderia, assim, cara, sei lá, uns 6, 7 anos, falar, olha, isso aqui vai gerar 3 filmes, certo? Então... O que abriu de portas para uma outra concepção de Venom daqui para frente, para um filme que for com outro protagonista, por aí vai, começando do zero. Agora a gente sabe que existe maneiras e existe público para o filme andar com as próprias pernas, independente de Homem-Aranha mesmo. Quando Venom saiu, o primeiro em 2018, a gente achou que fazia parte do esquema de lavagem de dinheiro da Sony com esses filmes que ninguém sabe muito bem o propósito de existirem. Mas não, o filme foi bom, ali já começou bom e deu origem a algo bem interessante. É uma trilogia desconexa pela própria... Cada filme é tocado por um diretor, cada filme tem uma equipe de roteirista diferente, cada filme conta uma história que não dialoga muito bem, tudo é muito caótico, mas ao mesmo tempo é uma trilogia que tem vida. Isso é mais que muita coisa que pode ser dita do universo de filme de gibi hoje. Você tem passos aí, uma paixão, você tem sentimento. Acho que esse Venom aprendendo e gostando a viver é o que melhor resume essa trilogia. Então, no final das contas, eu acho que valeu a pena. E esse terceiro ato, ele é meio que o epítome da trilogia. Ele é explosivo, ele é caótico. Esse excesso de cores dos simbiontes é muito legal, funciona muito bem. Eu acho que visualmente ficou muito legal. Essa escalada de tensão que você tem com os inimigos indestrutíveis chegando e... Você consegue envolver todos os players do filme de uma maneira interessante. O pessoal da equipe científica faz parte dos Vingadores simbiotes. A família tá ali para ser resgatada. Os vários vilões interagem. E assim, em termos visuais, é o melhor da franquia. Eu acho que, de novo, como a gente falou no último podcast, a entrada do Andy Serkis pro time fez render muito nessa parte visual, porque usam muito bem os poderes, as extensões do Venom, os tentáculos, corpo dos xenofóbicos. Tem umas sacadas muito legais. Eu acho que o Venom absorvendo todos os xenofóbicos no final é uma cena muito bem feita. E aí, de novo, como é que o roteiro de conveniência do filme funciona? Jogaram lá aquela cena aleatória do cara dissolver, usando o tanque de ácido no começo do filme, só pra justificar o fato de ter um tanque de ácido gigante ali pro Venom se enfiar. E funciona. Dentro da lógica do filme, funciona muito bem. A sequência de despedida dos dois é muito emocionante, é muito bem feita. E é um negócio que o Felga falou, que o filme ele é muito cheio de red herring, de cortina de fumaça. Você acha que ele vai para um lado e ele vai para o outro. Você pensa que quando o Ed e o Venom estão lá conversando pouco antes da cena do ácido, que os dois vão ser mortos ali, mas nós já dá a virada do Venom largar o Ed, absorver os xenofópagos. Então ele é todo construído em cima desses lances inesperados. E eu acho que amarra bem com esse caos criativo que a trilogia inteira foi. E eu esperava muito que quem morresse nesse filme fosse o Ed Brock, justamente por ser o último filme dele e a gente saber que alguma forma de continuidade teria. Eu não esperava que o morto seria o Venom, mesmo que assim esteja cheio de fragmentos do Venom por aí, mas eu não esperava esse desenlace. No geral, é que nem eu falei, eu acho que resumiu muito bem o que foi a trilogia. É uma trilogia muito boa. Cada filme tem seus defeitos individuais, mas o todo conversa muito bem. Para esse clima de Sessão da Tarde, filme de buddy cop, é muito bom. Assim, o pessoal que se impressiona da gente gostar é porque dentro do que se propõe são filmes muito bons. Não querem reinventar a roda. A Sony provavelmente quer reinventar a roda pra ter o seu próprio Thanos e Saga das Joias do Infinito aí, mas tudo bem. O perigo tá aí, né? Da Sony dar um prazo maior ter as pernas do que fazer um filme pequeno e que espanta dele se tornar um grande diante do que é a proposta dele, como tem sido os filmes do Venom, né? Agora, se mesmo se tivesse encerrado aí, se nunca mais houvesse nenhuma menção ao Nuo, teria funcionado bem. Porque os filmes que têm essa estrutura de Exterminador do Futuro, de Tubarão, da ameaça imparável perseguindo os protagonistas, eles não precisam de um lore maior. Pelo contrário, você vê que toda vez em Exterminador do Futuro que foram tentar mexer no backstory, na mitologia, foi piorando. Então, o filme ele funcionaria sem ser um backdoor pilot para algo maior. Que, de novo, é dito muito numa era em que Hollywood tá doida para enfiar de 50 propriedades intelectuais derivadas para gerar franquia. Então, ele, para mim, ele foi o melhor dos três Venom, superou o segundo. E esse terceiro ato resume tudo o que é funcional do filme. Agora, minha crítica é pra última cena pós-crédito que me fez ficar não sei quanto tempo no cinema pra coisa mais random possível. Assim, eu sentiria falta de todos os personagens, menos do barman. Eu disse pro Paulo isso, que eu achei random. Pior que eu interpretei da pior maneira possível essa cena. Eu ainda acho que vão fazer um caminhão de dinheiro e fazer o Howard voltar. Eu vou dizer, cara, nem precisa emagrecer, não precisa fazer barba. Vem do jeito que tu tá. Até com a própria roupa mesmo. Não precisa nem trocar, não. Eles vão voltar, cara. Isso aí é certeza. Que ele vai voltar é mais do que esperado. Mas eu acho que vão dar um tempo pra ele, pra montar o que eles querem montar. Vão. Porque tem gente achando, e eu duvido, que o Aranha 4 vai ser com Kinu e lá no mundo de batalha já. Mas isso foi o rumor forte até agora sobre essa história do filme. Porque de alguma maneira, parece que na quebra de braço da Sony de fazer um filme multiversal ou fazer um filme pé no chão, a Sony parece que ganhou na quebra de braço. Mas a gente tá só especulando aqui. Mediante isso, a gente tem, antes de encerrar esse podcast, que falar de duas cenas pós-créditos. E aí a gente já joga pra cima das especulações do que a gente acha que vai ter. Primeira cena é tão genérica quanto a primeira, apresentando o Nu como a criatura mais antiga do universo e por aí vai. Que aparece apenas ele, né? Dizendo, ahá, eu ainda vou me soltar. Eu ainda vou pegar vocês. Muahahaha, sou Nu. E sai. Fiquei preocupado e assustado. O filme tava terminando em alta, me assustei. E a última cena, não sei o que é que eu interpretei, porque além de ser genérico, Henrique, como você falou, e random, tem aquela cena do barman que foi capturado junto com um pedacinho do Venom, né? A gente só achou que tinha sido capturado o Venom, mas foi capturado o barman também. Quando ele sai daquela caverna lá, que tá tudo destruído e sai andando por nada, gritando, e que tem uma cápsulazinha quebrada e que passa barata junto, e a cápsulazinha quebrada provavelmente tinha um fragmento de Venom que pulou fora, aquele mesmo fragmento de Venom que foi capturado no bar dele. Quando apareceu a barata, eu não sei porquê, eu associei que era o fim do mundo aquilo, e não só o fim da base, e que era a terra devastada pelo Nu. Ó a viagem, Henrique. E eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? O Dung ganhou, e essa é uma cena pro futuro, porque a mulher tinha cantado a bola que só quem ia sobreviver era as baratas. As baratas, é. Eu fiquei, assim, pronto, o Nu apareceu no meio, eles estão contando que no futuro do apocalíptico, o Nu desgraçou o seu universo. E vai ser uma história sobre como impedir o Nu de desgraçar o seu universo. Eu viajei demais, né, pelo visto. Demais. Que só era a base destruída, né? Ah, mas do jeito que a Sony tá, eu não duvido de fazerem um filme do Barman também. Não, pelo amor de Deus. Eu assisti o Uma Noite Alucinante 3 muitas vezes. É, pois é, eu fiquei viajando. Eu fiquei pasmo lá, eu falando com o Paulo. Meu Paulo, não tem sentido. Aí o Paulo, depois que viu o filme, disse que não, que era só a base. Mas cara, é porque tu tava indo muito complexo pra um filme nesse sentido, cara. Tu tem que pensar simples, cara. Tu tem que pensar o que uma criança de 3 anos escreveria pra terminar essa história. Com pressa. Sim. Bom, Paulo, Henrique, Felga também, quiser comentar mais alguma coisa sobre essa cena de pós-crédito. O pessoal que fala mal dessa cena e disse que do que no esclera genérica, Mera é. Aí depois fica, ai, olha o Thanos apareceu no final do Vingadores. Olha, o Thanos esperou 6 anos, perdeu 2 joias pra dizer, não, agora vou fazer o negócio. O Nuno tá garantido ainda, né? O Thanos tava muito... Não, eu vou gastar, eu só tenho uma joia, eu quero capturar 6. Vou dar essa uma joia pro meu capanga pra ele perder ela. É muito idiotice, cara. É assim, tipo, essa pelo menos fez sentido que, tipo, que ele precisava de um códex. Aí ele mandou a galera pra onde tinha um códex. Ele só não vai mandar mais galera porque não achou mais. Os vilões de grande escopo, esse é o mais... É o menos burro, porque teve o Thanos que fica lá esperando todo mundo, fica lá sentado até ficar com dor nas costas. E o Darkseid que sabia onde estava a equação antivida e esqueceu. Eu só quero ver e espero, eu, né? Pra onde isso vai se vai vingar. Já não tô tão crente, feito os rumores estavam, de Homem-Aranha 4 ser sobre isso. Mas a Sony, se o filme fizer perto de 500 mil... Não sei se vai fazer. De novo, ela vai apostar de novo. Agora, pra que lado ela vai? Assim, eu acho... Eu também imaginei que o Homem-Aranha 4 tinha uma chance de já ser com o Nu. Ainda mais que o diretor do Homem-Aranha 4 agora vai ser o cara do Shang-Chi, que ia ser o diretor de um dos Vingadores. Um dos Vingadores do... A Dinastia Kang, isso. Que não existe mais. E o Tom Holland falou que o diretor entrou muito pela visão dele. Assim, aquele cara não me parece ter particularmente uma visão cinematográfica. Ele me parece meio ser o funcionário do mês, mas... Não, mas o Dash Crittle, cara, pra mim, ele tem um trabalho bom pra caramba. Não sei se você já viu a série dele. Não, eu só assisti o Shang-Chi. Pra mim ele é bom pra caramba. Mas assim, eu acho que como ele ia tocar essa pegada multiversal na Marvel e agora ele vai pro Homem-Aranha 4 e tudo, eu acho que tem uma chance ainda deles levarem pra um nível cósmico. Assim, eu não sei se o que que a Sony planeja. Eu imaginaria que antes de já jogar o Nu, eles iam querer construir uma jornada tipo Vingadores. Mas ao mesmo tempo a Sony não tem nada pra sustentar essa jornada, né? Eu acho que é altamente improvável que tenhamos Madame Teia 2, Morbius 2 só acaba quando termina e coisa do tipo. No máximo, assim, minha expectativa é, estão prometendo um filme da gente Venom, se esse vender, vão meter esse mesmo que pelo menos os chineses garantem, e aí criam um quarto ou quinto filme à parte, com talvez participações especiais desses personagens. Se cravem vender, vão juntando os personagens à parte. Gata Negra, qualquer coisa desse tipo. Eu acho se que não, nessa linha mesmo. Se não, eles vão criar um agente vendo por uns dois filmes e concluir no sexto, sei lá. Ou então também coloca, sei lá, o Homem-Aranha 4 como ameaça mais cósmica e tudo. E o Nu no background, tipo, ele ficou nesse filme do Venom. E aí o Homem-Aranha 5 da vida seria um filme-evento de Rei de Preto. Algo nessa linha também. Aí vai fazendo os filmes de agente Venom. Aí tá meio longe. Era mais fácil, sinceramente, o Homem-Aranha 4 ser um filme diferente. E eles criarem, que nem fizeram Wolverine e Deadpool. Ou Deadpool e Wolverine, na verdade. Fazer um Homem-Aranha e Venom e fazer um filme à parte dos dois. Sim, também acho que é o que mais funciona. Mas enfim, a questão do Sonyverso é mais vão ver se cola do que tudo. Então não sei se eles vão ter retorno para chegar lá. Bom, a cena do Nu é aquela coisa, né? Meio Thanos e tal, mas a gente sabe que a Sony não tem estofo pra bancar uma saga cósmica, multiversal, enfim. Mas tá lá, né? Vamos ver coisa. E a última cena que realmente, cara, não precisava ter... Cara, acho que eu esperei praticamente todos os créditos, né? Cara, acho que eu devo ter ficado ali uns 10 minutos, cara, por baixo ali, né? São créditos demorados, o do Venom. Então, devo ter ficado ali uns 10 minutos, cara, só pra poder ver a cena lá que você achou que era o fim do mundo. Aqui não, é a base destruída, o barman completamente perdido, o que eu tô fazendo aqui, socorro, me tirem daqui. Pra mostrar que, vamos dizer assim, tem algum resquício do Venom por aí, né? Então, acho que a ideia é mais ou menos essa, né? Olha, tem um resquício do Venom. Não sei se vai o que pegou... Porque, assim, o filme não mostra, né? Ou, pelo menos, não mostra, né? Se o simbionte se ligou a barato ou não, né? O que restou do simbionte se ligou a barato ou não, mas... Tá, deixou ali uma brecha ali pra eventual uso mais pra frente, né? Eu acho que a Sony realmente não tem nem franquia, nem personagens pra sustentar uma grande história, assim, sabe? Acho que Venom foi o ápice do que eles conseguiriam fazer com o que eles têm. Então, enfim, agora vamos ver, né? Começa as teorias com Homem-Aranha 4 e tal. Eu acho que não vai ser nada disso, cara, mas enfim. Bom, o que quer que a Sony esteja planejando aí para o futuro aí dessa saga do Nu, se tiver, né? A gente vai estar lá para gravar um podcast sobre isso, né? Por hora, a gente vai encerrar por aqui. Obrigado a participação de todos aí. Mais uma vez, a participação do Henrique Bacarense, que deve voltar para um futuro podcast aí do Donny Cates, da famigerada construção e mitologia dos simiontes criada por ele, né? E por hoje é só. Até o próximo Iluminata 66. E tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.